Controle, bom dia, Azul 2772, Coral no Bravo. Azul 2772, bom dia, contato radar, voltaram nível de voo no 60, via saída Coral no Bravo, se tiver condições autorizadas, voar direto Coral. Está presente, direto Coral, Azul 2772. O Eco do Lovenda está agora a 5,7 milhas do oeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Léo, frequência 120, decima 1. Léo, 201. Air 229 established. Oi, que é lá em 229, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 1895, Long America 229. Salvador Tower, Americans 229, Islet X-ray 10. X-229, continue approach, send by following the credence. Continue, American 229. Check 229, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, Americans 229. Torre Salvador, o Azul 2796, no ponto de espera 10, pronto, visual para a nave na final. Do 2796, após a passagem do tráfego na curta final, no zero, autorizado a alinhar e manter. Após a passagem do tráfego na curta, está autorizado a alinhar e manter pista no zero, azul 2796. Controle azul 2772, solicita a possibilidade de voar Raíra. Aguarde azul 2772. Ah, sua escuta. Continue 29 on the ground at 32, contact Salvador Ground, 121, that's small 9, huh? Okay, point 9 Americans, 229. Azul 2796, autorizado a decolar pista no zero, vento no 5, 0 graus, 08, mano. Autorizado a decolar da pista no zero, mas azul 2796. Tower. Oh, sorry. We're quick over. Azul 2772, autorizado, Raíra. Direto Raíra, muito obrigado, 2772. Decolado 35, chame o controle Salvador 20, 208, bom ponto. 208, boa, 2796 da Azul, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, passa 1600 na Conde. Azul 2796, contato radar na decolagem. Subora para nível 170, via saída da Conde. Nível 170 via Conde 2796 Azul. Salvador Azul 2796, solicita desvio à esquerda na proa 010, aproximadamente 20 milhas. 2796, após desvio, vou direto Conde. Após desvio, vou direto Conde, 2796. Salvador, o TAN 3179. Salvador, azul 2772, solicito de onda, se quiser, final. Azul 2772 a 55 milhas, confirmando 62 milhas, sudoeste do BR Salvador. Serviço radar encerrado, chama o controle Ilhéus em 120 de mão. 01. Solo azul, alfa e aquilo. Sim, aqui, Kilo. Essa frequência da torre para o reboque, chame na frequência 121 no decimal 90. Positivo, 121 no decimal 90, grato. Controle Salvador, muito bom dia. Oceaner 6311 com a informação em Juliette. Oceaner 6311, aciona identificação, decidi a chegada Bonfi para 2000 pés, ajuste 10014. Via Donce para 2000 pés, 1014 é o ajuste agora, 6319. Salvador, é o Xana 62, autorização, sol. Recife. Dois sete nove e meia, 7 milhas, sudoeste do Conde. Chame, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, no 20.3. Com o controle Aracaju, 20.3, o azul, 2796. Ou 21971, informação quilo. Ou 21971, essa identificação dessa via chegada Bonfi para 3 mil pés, ajuste no 017. Identificou a via Bonfi 3 mil pés, 87, 21971. Channel 631, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, informará estabilizado. 631. Estaciona 6312, Santana Ponte Vera pronto, bom dia. Estaciona 6312, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no zero, zero graus, eu no meia dúzia de nós. Alinha e decola, 62, vento no dois. Chanel 6312, decola 203. Chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom final de semana, obrigado. Chanel Salvador, Chanel 62, 6312, passa a 1600. Chanel 6312, vou estar fazendo decolagem, subavia saída Puca, transição Caju para nível 350. Puca Caju, você vai levar para onde era Caju, por gentileza? Aguarde, coordenação. Aguarde, obrigado. Torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5-6-3-1-9. Torre Salvador, muito bom dia, Washington 6312. Prossiga. O Yankee Bravo, decolou de Serra Índia com Índia, está com Pro de Serra Índia de Alta Lima. Vai mantendo 500 pés, com a voz do código 0147, o Yankee Bravo. Oxana 6311, autorizado, pouso pistão no zero, vento no zero, zero grau, 09 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, pista 10639. Como é que é o B? É o B01, senhora. Beijo. Salvador, bom dia, tanto 3179, ponto de espera da 10, está pronto. Tanto 3179, mantém o ponto de espera inicialmente e reporte visual com tráfego na final. Reporte na visual, 3179. Visual com tráfego, 3179. Então 3179, após o pouso do tráfego, depois da Avianca, cruzada linha e mantém pistola zero. E após a Avianca, linha mantendo a zero, 3179. Então, em Romeu Bravo, autorizado o cruzamento da final da pista 1-0. Esse, bravo. É 312, autorizado direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado pela coordenação, 6319. Canem 3111, solo 08, livre à direita, Foxtrot, chama 219. Fox 219, boa, 6319. Autorizado e ali é sex-ray da pista 10, informe estabilizado. 3 anos sex-ray 10, reporte estabilizado, negou 2 anos 7. Bianca, meu bravo, não para pouso. Bianca, meu bravo. Gente, 12171, condição de Salvador. Agora, operação IFR. 1.000 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade. Chuva forte sobre o campo. 12171? Afirmo. Confere que tá uma chuva forte, a gente não... Tripel vai manter a chegada, 2171. Gente, informe estabilizado o 2171. É, pode lá. 21, 71, vento Salvador, 15 graus com 20 nós, variando entre 13 e 25 nós o vento. A gente não vai prosseguir a aproximação não, solicita manter, subir para 4 mil pés e espera sobre Zuna. 21, 71, sim, subiu para 4 mil pés, autorizado, espera sobre Zuna, agora no melhor. Positivo, na sua escuta para melhoras, o 2171, obrigado. Inbound dela de 160? Confirme. O inbound sobre Zuna, 160, pela direita? Confirmo. Pela esquerda, o voo 2171. Pela esquerda, tem informação. Pela direita. Obrigado. São 3179, decolado aos 11, chama o controle de Salvador, 120.8. 208, 3179, bom dia. Só no transporte 5134. 5134, positivo. Controle Salvador, muito bom dia, SAM 3179 decolado, SAM 1-2400. SAM 3179, contato radar em decolagem, suba via saída SAM 1, transição Motiva para o nível 320. SAM 1, Motiva 320, SAM 3179. Channel 6312, 300 Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 21, agora chuva moderada, Salvador, vento 15 graus com 14 nós. Ok, ciência das condições, esperar mais um pouco. E é o seguinte, eu solicito manter a proa 330, fazer uma espera mais 5 milhas, da, mantendo a proa 330, devido com a maçã já em Duna, está bastante ruim para a gente esperar sobre Duna. É fazer uma espera e aproxima. Gol 2171. Controle 3179, seria possível coordenar a proa de Motiva? Temos algumas formações aí à esquerda na proa de Leda. 3179, autorizado, desvio. Então vai desviar na proa de Motiva, o SAM 3179. 230. Gente, SAM 3179, autorizado desvio, direto Motiva. Sim, autorizado, 3179. Controle Salvador, é o Papa Tami aqui no Bravo? Eu aqui no Bravo, pra cima. O Iacrobá decolou de Serra Luiz de Altamira, vai com proa de Tribulu Maragogipe. Só que a princípio está autorizado, eu queria fazer um sobrevoo na paralela em cima do Alphaville. Tango Yankee Romeo Bravo, autorizado. Mantendo a escuta permanente do controle. Isso, espera lá. Romeu Bravo, consegue no PLB? O PLB é 02, senhora. Quente. Mandou, é o gol 1-2-1-7-1? Gol 2-1-7-1, Tony. Ah, bom dia. Ah, como é que tá a condição aí do cabo agora? Agora a lua, chuva de moderada a leve. A visibilidade deu uma melhorada já. Estou estimando aí 5 mil de visibilidade, teto 1000 pés. O setor de aproximação do 1-0 tá... já tá melhor. Tá... tava mais prejudicado, já tá melhor do que tava antes. Tá ótimo, agradeço. Obrigado. Então, Romeu Bravo, ciente, está autorizado o cruzamento da sinal da 1-0 e após passando pro rumo nordeste. Salvador, 2171, solicita prosseguir na aproximação da presente. Pela esquerda, completão 360 e Duna. Azul 2171, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-7. Autorizado LS, excluída pista 1-0. 2000 pés, 1-0-7, autorizado LS, 1-0, 2-1-7, obrigado. Vai completar pela esquerda, pro onde, Duna? Beijo. 2171 no tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo noroeste, Robson 44, mantendo 510. Tente 2171. Localizado no localizador 2171. 2171, no chame a torre 198 desse modo. 295, obrigado, até já. Sou Bravo, confirme posição. Gente, confirme chamado de pouso em Guaragogi. Para Índia Serra 171, reporte visual com campo, altímetro 097. Agora sem chuva, a pista permanece molhada. Teto estimado em 1000 pés, a visibilidade 6000, meia dúzia mil. Ciente das condições, reportará visual 2171.